É o rei ligado, cigarro aceso, prostituta no colo, começou o fim de semana, hashtag paz. Que rave é essa, rapaz? Semana, chama as amigas, vai ter bala, muita bebida. É a social dos passa aqui na casa das primas. Fim de semana, chama as amigas, vai ter bala, muita bebida. É a social dos passa aqui na casa das primas. Aqui na casa das primas, tá tipo American Pie. Aqui na casa das primas, tá tipo American Pie. Uma senta, senta, sente a outra, deslize e contrai. Uma senta, senta, sente a outra, tá pedindo mais. Uma senta, senta, senta, é alta, deslize e contrai. Uma senta, senta, senta, vai sentar, vai sentar. E uma senta, senta, senta, é alta, tá pedindo mais. Uma senta, senta, senta, que é isso, que é isso. Uma senta, senta, senta, é alta, deslize e contrai. Uma senta, senta, senta, ha, ha, ha. CR Produções, o som do momento. 739-8114-3361. Fim de semana, chama as amigas, vai ter bala, muita bebida. É a social dos passa aqui na casa das primas. Fim de semana, chama as amigas, vai ter bala, muita bebida. É a social dos passa aqui na casa das primas. Aqui na casa das primas, tá tipo American Pie. Aqui na casa das primas, tá tipo American Pie. Uma senta, senta, sente a outra, deslize e contrai. Uma senta, senta, sente a outra, tá pedindo mais. Uma senta, senta, sente a outra, deslize e contrai. Uma senta, senta, sente. Uma senta, senta, sente a outra, deslize e contrai. Uma senta, senta, senta, colo no pai. Senta, senta, senta, senta, deslize e contrai. Senta, senta, senta, senta. André Silis, o mural de Ibicoara.